Localizador objeto 5716. O objeto 5716, complete aproximação, chame torre 198, decimal 6. 186, obrigado, boa noite. Oi, objeto 5816, baixo travado, LS. Aqui é o 5716, reposta nem checado, final no zero. Tá travado, 5716. Felipe Pouso, então, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 0 mais, 5716. Felipe Pouso no zero, 5716. O vento é 1 no 00 graus, 1 no 0 mais, livre o pouso. Portugal 019, squawk ident, descend to 4000 feet, Garnet 1012, bom for arrival. 4000 feet, 1012, bom for arrival, Portugal 019. No meio, solo 5-4, livre à direita, é táxi Alfa e Juliette para o pátio 3, ok? Pátio 3, pode manter minha escuta. Alfa, Juliette, pátio 3, sua escuta. Controle, Salvador, Webjet 5837, boa noite. Webjet 5837, acione a identificação, desça para o nível de voo 050, redução para 250 nós, chegada bom. A gente já está reduzido 250 nós, vai descer agora para o 050, Webjet 5837. Objeto 5837, reduza a velocidade para 2209, zerar, seguir tráfego, posição 12 horas, 9 milhas, Airbus 332, cruzando 7.300 pés para 4.000 pés. Entra o tráfego, vai iniciar a redução para 220, objeto 5837. Portugal 019, descend to 2,000 feet, Greenwich 1012. And Portugal 019, descend 2,000 feet, Greenwich 1012. Desça para 4.000 pés, ajuste 1902. Desça para 4.000 pés, ajuste 1902, ajuste 537. Gol no 643, acena identificação via Bonfis, desce para 4.000 pés, ajuste 1902. Via, é via 4.000, 1.012. Salvador, muito boa noite, eu sou a 3600. Tá 3600, acena identificação via chegada mar e desce para nível de voo 050. Via 050, 3600. Portugal 019, clear the ILS, final approach, report, step show, look alive. Portugal 09 is clear, left runway 10 approach. O objeto 5837 desça para 3.000 pés, ajuste a 902, reduza para 1909. Acende tráfego, posição 12 horas, 7 milhas, com um Airbus 332, cruzando 3.500 para 2.000 pés, reduzindo para aproximação. Gente, o objeto descendo para 300, reduzindo para 1909, nós vai ficar atento ao tráfego, o objeto 5837. Portugal 019, complete approach, contact tower 118.6. 118.6. Object 5837, desça para 2.000 pés, ajuste na 012, autorizado ILS, XR, pistão na 0, reposto estabilizado. Gente, descendo para 2.000 pés, autorizado por procedimento, na 012, ajuste, reposto estabilizado, object 5837. Isso, 100 degrees, 100 knots. 109, I will check the gear, clear to land, runway 10. Reduz a velocidade para 1.709, reposto estabilizado. Reduzindo para 1.070, reposto estabilizado, o objeto 5837. Reduz a velocidade para aproximação, chame torre 118, decimal 6. Vai chamar a torre 118.6, objeto 7837. 600, reduz a velocidade para 2209, número 2 na aproximação. 220-3600. Só aguarde autorização de pouso. A gente continua aguardando autorização de pouso, objeto 5837. Portugal 019 on the ground at 11, leave to the right and maintain my frequency. Report to enter taxi Juliet. Okay, to fly the right, call you back on your frequency on taxiway Juliet, Portugal 019. Pouso 5837, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, Azete 5837. Portugal 09, runway vacated, and now go to the Alpha. Affirmative, continue on Alpha and report before Juliet. Affirmative, call you before Juliet, Portugal 019. Bom 1643, passou Bonf, 10 para 2000. Negativo, Bom 37, solo 14, livre direita, táxi Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo, pátio 3, na sua escuta, Azete 537. Momento, curva à esquerda para o 090, limite ao QDMAC 080 de Simbra. Esquerda 090, 3600. 3600, desce para 3000 pés, ajuste 1-0-2. 3000, 3600. Portugal 019, approaching taxiway Juliet. Okay, to the left, Juliet to gate number 11. 11, Juliet gate 11, Portugal 019, muito grato, boa noite. Bruno 643, retorno para o sinal ILS, curva esquerda para o 190, limite ao localizador. 190, então do relógio. Por favor, confirme para o TAM 3600, descer para 3000 pés. Afirmativo, TAM 3600. Tem 3600. Tá 3600, curva direita pro 050. Direita 050, 3600. Gol no 643 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 130, autorizado ILS, X-ray, pista 10, reposto estabilizado. 30, só mais estabilizado. Tá 3600 para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 150. Direita 150 para o curso do LOC 3600. Estava 643, complete aproximação, chame torre 1.